Tenho um problema. A água quente acabou. De repente, a água ficou fria. Não tem um quarto maior? Este é muito pequeno para duas pessoas e o ar-condicionado não funciona. Desculpe, mas na casa de banho do quarto 167 não há papel higiênico nem toalhas. Podemos mudar para um outro quarto? A rua é muito barulhenta.